das flores, perfume traz, perfuma amor. Lá vem o Pedro das flores, perfume traz, perfuma amor. Rosas delicadas sem vaidade de mulher, rosas enfeitadas com beleza de mulher. Lá vem o Pedro das flores, que esquece amor, as tuas dores. Sem vaidade de mulher, rosas enfeitadas com beleza de mulher. Lá vem o Pedro das flores, que esquece amor, as tuas dores. Lá vem o Pedro das flores, perfume traz, perfume amor. Lá vem o Pedro das flores,